posso fazer. Eu não sei abrir o mar, também não sei parar o sol. E o vento não escuta minha voz, mas o meu pai pode até falhar o tempo. O meu pai conversa com o mar e o vento. O meu pai é o Criador do universo. Quem me desafia é porque não conhece o meu pai. É porque não sabe de quem eu sou filho. Sou filho de Deus. É Ele quem me faz vencer. E se Ele é meu Pai, eu sou herdeiro do poder. Desafia é porque